Sendo tudo tão parado na relva, estando tudo tão bonito na selva. A vida corre e para um bar, todos ficam ali parados vendo o dia passar. Agora eu entendo que me alimenta, eu pude sacar vinho em uma esquina, onde acontece furura e a tormenta. Da nossa geração essa é a nossa sina. Prazeres secretos não dá pra ser descrito, prazeres secretos não podem ser escritos. Gente estranha vive exorcizando a vida, prazeres, nossos prazeres, que ficam todos inculcados com a fumaça. Extasiado eu fico com a beleza de graça, que sempre rebola no meio do salão, enquanto DJ toca esse pancadão. Sem ter o que dizer, sem ter como chegar, eu olho pra Graça e começo a me perguntar por que minha musa tem que se vender. Ela sai com os babacas que não param pra entender que é mais que uma bunda, peito e visual. Vejo a tristeza repetir naquele corpo sensual que tem que se vender pra sustentar seu filhote. Os caminhos são só dois, ou esse ou do malote. Prazeres secretos não dá pra ser descritos, prazeres secretos não podem ser escritos. Gente estranha exorcizando a vida, pra a vida tá uma merda, tô sem força pra lutar. Eu só queria ter a graça sem ter que pagar. Mesmo assim, não sei se a mensagem apareceu. Talvez alguém rasgou e você nem recebeu. Quem se aparece na real, a gente é cria do carvalho. Será que um dia mando tudo pra casa do caralho? E separo as coisas pra poder me organizar. Isolado é a gente, volto a historiar. Prazeres secretos não dá pra ser descrito. Prazeres secretos não podem ser escritos. Gente estranha vive exorcizando a vida, prazer. Nos mares dessa vida louca e sofrida, em destroços de momentos dessa cena corroída, pensando na vida sem a menor chance de voltar, a gente ergue a cabeça mesmo se ela pesar. Saudades de graça, se fosse só isso, tem mais. É pena, ódio, raiva e amor. Prazeres secretos não dá pra ser descritos, prazeres secretos não podem ser escritos. Gente estranha vive exorcizando a vida, prazeres, nossos prazeres. Tem que ligar informações vindo, por causa de sedativos ainda estamos sorrindo. Tô tremendo por causa do pico da veia, parar de ver é o que mais se anseia. Qual deve ser a graça de ver o nosso dente? Sentir a carne parecer ao ferro quente, voltar o mundo e sentir o destruidor queimando a cidade, se alimentando do pavor. Aperte o cinto de segurança, o cinto de segurança, o cinto de segurança.